Se descobrirem tá tudo acabado. Mas pensando bem, deixa ela saber que eu tô é com você. Se aconteceu com a gente, foi porque ela estava ausente. Deixa ela saber que agora eu vou ficar. Se você me aceitar, nem pra casa eu vou voltar. Nunca mais eu volto lá. Banda 007. O nosso pouco tempo é tão contado. Não tem por que procurar o culpado. Vamos com cuidado. Se descobrirem tá tudo acabado. Mas pensando bem, deixa ela saber que eu tô é com você. Se aconteceu com a gente, foi porque ela estava ausente. Deixa ela saber que agora eu vou ficar. Se você me aceitar, nem pra casa eu vou voltar. Deixa ela saber que eu tô é com você. Se aconteceu com a gente, foi porque ela estava ausente. Deixa ela saber que agora eu vou Toninho Batidão, um top DJ do Pará. Basta só dizer que sim. E se eu casar contigo, meu sonho se realiza. Me entrego nos seus braços pra morar na sua vida. Uma noite de estrelas, quero ser sua canção. Eu e você pra sempre, ligados por um coração. Pra sempre, vivendo uma grande paixão. Casa comigo, casa comigo. Me dá de uma vez esse amor que eu preciso. Casa comigo, casa comigo. Quero te amar e acordar no teu sorriso. Eu e você pra sempre, ligados por um coração. Eu e você pra sempre, vivendo uma grande paixão. Casa comigo, me dá de uma vez esse amor que eu preciso. Casa comigo, quero te amar e acordar teu sorriso. Casa comigo, me dá de uma vez esse amor que eu preciso. Casa comigo, quero te amar e acordar no teu sorriso. Aqui é o DJ Toninho Batidão, meu amor. Asas do amor. Segurando pra não ir aí. Se eu for, quero brigar, fica feio pra mim. Eu não sou assim. Por isso vai provar todo o poder que uma vingança tem, por pisar e machucar o coração de alguém. E sentir a revolta de uma pessoa enganada, pagando o preço na mesma moeda dobrar. Oh,

passado, escolhe ou ela ou eu. Ou ela ou eu. Alô, DJ Toninho! Batidão! No estúdio Super Titã!